Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora, sejam bem-vindos à minha emissão das 17 às 19 horas. Ora então, para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem vai em viagem e de férias, umas ótimas férias e uma ótima viagem. Sempre com todo o cuidado, que todo cuidado é pouco. Ora então, vamos ficar com a música portuguesa que venho para alegrar um bocado da nossa tarde. Ora então, até já. mais. Por ti eu suspiro, eu por ti dois. Por ti eu não vou suspirar jamais. Muito bem, são 17 horas e 13 minutos, esperam que estejam a passar uma boa tarde. Ora, hoje são 6 de agosto, e lá vai o mês sempre a andar. Ora, quem está de férias, uma ótimas férias, profitem ao máximo, porque temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida, porque a vida é curta. Ora, então, vamos continuar com a Pita ao Comboio, e que agora estamos no tempo das viagens para trás e para a frente e anda muita gente no comboio. Ora, então vamos ficar com a música Apito ao Comboio e até já, para a volta das 6 horas irei dar a minha receita da avó. Ora então, até já. Apito ao vai cheio de moças para a Covilhã. A pipa comboio logo de manhã, vai cheio de moças para a Covilhã. A pipa comboio lá vai apitar, a pipa comboio à beira do mar, à beira do mar, mesmo à beirinha. A pipa comboio no centro da linha. Lá vai a apitar à beira do mar, mesmo à beirinha, no centro da linha. E a noite foi de lomba que viúva endiabrada. A verdade tem de ser dita, ele nunca perdeu a chama. O pior que aconteceu é que se partiu a cama. A viúva deixa os homens bem doidinhos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos. A viúva que muitos homens amou. Sete vezes foi casada, sete vezes enviuvou. Estão do outro lado. A viúva deixa os homens bem doidinhos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos. A viúva que muitos homens amou. Sete vezes foi casada, sete vezes enviuvou. Sete vezes foi casada, sete vezes enviuvou. Por ela, como quem não quer coisa, começaram a namorar, até que chegou o dia de pensar em casar. O casamento aconteceu, ela estava apaixonada, e a noite foi de lomba que viu uma endiabrada. A verdade tem de ser dita, ele nunca perdeu a chama. O pior que aconteceu é que se partiu a cama. A viúva deixa os homens bem doidos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos. A viúva que muitos homens amou. Sete vezes foi casada, sete vezes enviuvou. Sete vezes foi casada, sete vezes enviuvou. A viúva deixa os homens bem doidinhos. A verdade é que mandou sete deles para os anjinhos.

Liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão, sempre com as melhores músicas para passarmos uma ótima tarde. Ora então, vamos ouvir José Reza de Meu Querido Mês de Agosto. Ora então, como estamos no mês de agosto, bem mesmo ao calhar. Ora então, vamos continuar com a música portuguesa. Até já. Meu querido mês de agosto, por ti levo a inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, porque eu sei que vou voltar. Meu querido mês de agosto, por ti levo a inteiro a sonhar.

sola do sapato do seu Zé. Mexe que eu gosto, diz como é, como se dança a moda do bate-pé. Mexe que eu gosto, diz como é, como se dança a moda do bate-pé. Mexe que eu gosto, diz como é, como se dança a moda do bate-pé. Ora, muito bem, são 17 horas e 43 minutos. Ora então, hoje são 6 de agosto, um dia muito especial para mim, para a minha filha e para o meu genro e para todos nós que estamos ligados à mesma família. Ora então, hoje o meu querido netinho faz um aninho, o meu neto mais novo deles todos. Ora então, está hoje de parabéns, eles e os pais, e toda a família, os meus grandes parabéns, e aqui vamos ouvir a música dos parabéns dedicada ao meu netinho. Um beijinho muito grande para ti.

No meu caminho fica sempre uma aventura. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a chorar a canção. E essa capa com fitas de prata é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. São os amores que eu já vivi na minha vida. Mais um adeus, mais um regresso, a despedida. Sou saltimbanco, vou de terra em terra. E a todas levo mais um sonho, uma quimera. Já corri muito, mas fiquei com a certeza de que a mais meiga é a mulher portuguesa. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a chorar a canção. Essa capa com fitas de prata é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. Nasci no sul, é mais castiça e mais morena. Gosta de fado, vai ver uns touros na arena. Mas as do centro são as mais raianas. O doce olhar e o sorriso das tricanas. E as do norte são mais claras de pele branca. São muito alegres, muito simples, muito francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a chutar a canção. E essa capa com fitas de prata é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a escutar a canção. E essa capa com fitas de prata é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha emoção. E muito bem. Ora, são 18 horas e 8 minutos. Ora, então, eu vou dar a minha receita da culinária da avó, da cozinha da avó. Ora, então, vai ser grão de bico com bacalhau. Ora então, pegamos em dois frascos de grão de bico que está cozido e pomos um tacho ao lume, deixamos ferver a água e juntamos lá o grão de bico. E podemos juntar, que é mais ou menos para duas pessoas, duas postinhas de bacalhau ao gosto de cada um. Se quiser mais, comer mais, põe maior. Se quer menos, põe menos. Ora então, e cozemos, deixamos cozer o bacalhau, o grão de bico está cozido, mas com a fervurinha não lhe faz mal. Então, ponha junto com o bacalhau. Mas primeiro deixa ferver a água. Com um bocadinho de sal, depende do bacalhau. Se o bacalhau estiver gostoso, nem vale a pena, basta só uma aranha mesmo. Se não, bote mais um bocadinho. Temperar a gosto. Deixar então cozer o bacalhau. Depois de estar o bacalhau cozido, tirem tudo para fora, com uma escumadeira, e põe numa travessa. Parte o bacalhau aos bocados por cima do grão de bico. Depois vamos então fazer o molho para comer o grão de bico, a juntar com o grão de bico. Ora então, o molho é um molho verde. Picamos uma boa cebola para uma tigela, picamos dois bons dentes de alho, uma gota de vinagre, de preferência branco. Lá dentro, uma colherinha das de comer a sopa, e juntámos-lo um bom bocado de azeite. E um raminho de salsa bem picada, tudo lá para dentro. O alho, a cebola, a salsa, tudo picadinho lá dentro. Quanto mais picadinho, melhor. E vamos a juntar a colherinha do vinagre, aquela colher de nós comer a sopa. E depois, de seguida, juntámos-lhe um bom bocado de azeite, claro, a gosto de cada pessoa. Tudo dentro do molho. E juntámos-lhe aí uma aranha também de sal. Então mexemos aquilo e um bocadinho de pimenta, se alguém gostar. Mas normalmente é melhor ao natural, sem pimenta. Mas pronto, depende do gosto de cada um. Então, está pronto. Deitem por cima do bacalhau,

estava longe. Muito bem, sejam bem-vindos à Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, tenho aqui uma dedicatória que vamos até Amarante, Portugal. Ora, para o Sr. José de Amarante, que está à escuta da emissão, o meu muito obrigado. Diz ele que gosta muito das músicas que eu ponho, não sei porquê, mas ele é que sabe. Ora então, para ele, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, ora ele pede conjunto musical São José Amarante, Minha Terra, e muito bem. Ora então, vamos escutar. Até já. Amarante es mía.

muito bem, são 18 horas e 33 minutos. Ora então, esta música vai ser dedicada ao meu genro, minha filha, que foram pais há um ano. Ora então, os meus parabéns. E então, é para todos aqueles que foram pais. Sempre que um filho nasce, Emanuel. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. No dia em que tu nasceste, houve festa lá no céu. Até os anjos festejaram e em voz alta anunciaram: mais um anjinho nasceu. No dia em que tu nasceste, foi um milagre maior. Pois nada é mais sagrado que os pais terem nos seus braços o fruto do seu amor. Olhos de qualquer pai. No dia em que tu nasceste, no dia em que tu nasceste, foi a bênção do amor, foi a bênção do amor. Não há coisa mais divina que ter na nossa família mais um anjo do Senhor. Deseja-me sem ares de grandeza, nem emoções, apenas entrega-te e deseja-me. Como se deseja sem querer, sem mais razões que os sentimentos que te empurram sem segredos, mas deseja-me e abre a tua alma. Não escondas o amor que existe no teu coração. Deseja-me, estreita esta distância. Abraça-me de novo, confia no amor. Mas tu jura-me que o veneno da tua pele não me explicará mentiras, não se afastará de ver. Mas tu jura-me que a sombra do passado não me deixa olvidar e me volta a enlouquecer.

Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer teu sem demora. Meu coração até no peito quer saltar. Só por te querer, por te desejar. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer teu sem demora. Meu coração até no peito quer saltar. Só por te querer. Pois não parei de olhar. Cano acima, cara baixa, aquela rata não parava. Ela era tão peluda que não deixava ver mais nada. Pelo cano, pelo pau, eu nem sei como vos contar. Ela subia e descia até o fazer dobrar. Pelo cano, pelo pau, eu nem sei como contar. Ela subia e descia até o fazer dobrar. Cuidado, Zé, cuidado, Zé, olha a rata. Em casa ele já não te larga o pé. Cuidado, Zé, porque isso é mau. Se não mandas embora, vai dar-te cabo do pau. Cuidado, Zé, cuidado, Zé, a rata que tens em casa ele já não te larga o pé. Cuidado, Zé, porque isso é mau. Se não mandas embora, vai dar-te cabo do pau. Só queria andar no fado. Por andar sempre no fado, o cano do Zé está torto. Cuidado com essa rata, que ela põe-te o bicho morto. Pelo cano, pelo pau, eu nem sei como vos contar. Ela subia e descia até o fazer dobrar. Pelo cano, pelo pau, eu nem sei como vos contar. Ela subia e descia até o fazer dobrar. Cuidado, Zé, cuidado, Zé, olha a rata que tens em casa. Mas já não larga o pé. Cuidado, Zé, porque isso é mau. Já não mandas embora, vai dar-te cabo do pau. Cuidado, Zé, cuidado, Zé, a rata que tens em casa. Mas já não larga o pé. Cuidado, Zé, porque isso é mau. Já não mandas embora, vai dar-te cabo do pau. Ora, muito bem, e aqui tenho uma dedicatória para outra vez de Portugal. Vamos até Felgueiras. Maria de Fátima, que quer o nosso grande artista Fernando Martins, que também é lá de Felgueiras, ela o conhece. Ora, então, ela quer ouvir uma música do Fernando Martins, Felgueiras, Minha Terra. Ora, então, vamos escutar. Até já. Vou começar a cantar, agora uma desgarrada. Vou começar a cantar. bem, eu quase estou chegando ao fim da minha missão. Ora então, agora para todas as senhoras, meninas e senhoras que estão à escuta da minha emissão, eu vou despeçar Maria, vai, Maria, Maria Lisboa, vai com todos. Ela não vai com todos, mas vai, perdão de a chamar, para atuar nos nossos palcos, que ela é uma grande artista. Ora então, vamos ouvir Maria, vai com todos. Assim chegou ao fim da minha emissão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Ora, tenha a todos que vão de viagem, que estão de férias, umas ótimas férias, aproveitem todos os momentos da vida, que a vida é boa para todos nós, para quem possa gozar um bocadinho. Ora, para todos, um grande fim de semana, um grande beijinho meu, cheio de amor, de paz e de carinho para todos os quatro cantos do mundo. Ora então, e para a semana cá estarei com novas músicas sempre para passarmos uma boa tarde. Não é certeza se irei estar, mas talvez. Talvez sim, talvez não. Então vamos ver. Ora então, até para a semana, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até para a semana. Vamos ficar com o RTP Internacional para vermos as notícias que estão sempre há para ser novas notícias, infelizmente, boas, más, mas são mais as más que as boas. Ora então, estejam atentos, porque temos de ter todos muito cuidado e passem todos um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Ora então, vamos ficar com a RTP Internacional.